onde eles colocam as atas das reuniões dos grupos de estudos públicas, assim, para todo mundo poder acessar e tal. Bem, acho que agora 21 e 20, né? Acho que a gente já poderia começar. Eu não sei quem viu a pauta de hoje, eu vou dar uma lida rapidinho. Eu coloquei aqui do lado direito, se você clicar em cima de Welcome Room uma vez, aparece do lado direito ali. Então a gente tem 5 itens. O primeiro item da pauta seria o primeiro encontro da colmeia lá em São Paulo, formal no caso, né? Encontro formal. Já houveram alguns informais durante idas e vindas, mas nunca nenhum estruturado para ser um encontro da rede lá. A participação da colmeia eu coloquei entre aspas no Fórum Mundial do Capital Social. O Colmeia Labs, que foi uma invenção meio fortuita dessa semana. Tudo que é inventado pode ser desinventado se não servir para a gente, mas que acabou. Já vamos falar o que que é isso, de onde é que veio, para onde que vai, ou para onde pretende ir. E o quarto item seria seguir a conversa sobre a Rádio Livre, online FM da Colmeia. E o quinto é assuntos diversos. A gente não vai falar nessa semana sobre a nuvem de soluções, porque foram solicitadas 2 semanas pelo designer gráfico lá, pelo Lucas Weber. Então, essa semana a Estela está ainda na dependência dele. Talvez na semana que vem a gente já tenha uma versão final da cara, da capa lá da nuvem, para a gente falar. E depois eu queria também citar e compartilhar com vocês um link no artigo que o Marcos Bidar, que é uma pena que o Marcos não está podendo vir, o Marcos Bidar escreveu essa semana agora, dia 13 de outubro, no Ops, no O Pensador Selvagem, que é um artigo muito bacana, que tem tudo a ver com o que a gente pensa e faz. E o Marcos é um cara que estuda, ele é um grande teórico, assim, digamos, mas assim é um teórico que está nos ajudando também a pensar, a estruturar algumas estratégias de ação. É muito legal. E de forma prática, assim, ele está organizando uma rede lá junto com o Arnaldo Bassoli, da Escola de Diálogo, em São Paulo, que se chama Pedra Vermelha, que de uma certa forma vai ser como se fosse um favo da rede, né? Como se fosse um núcleo também local da colmeia ali, São Paulo, né? Bom, indo para o primeiro item da pauta, então eu vou pedir para a Lilian falar um pouquinho sobre o encontro, assim, o que que. Só para atualizar quem está por fora do que vai ser esse encontro, como é que ele surgiu. Fica à vontade, Lilian. Microphone activated. Obrigada, Rafa. Bom, o Rafa sugeriu que a gente promovesse o encontro aqui em São Paulo, que seria o primeiro encontro presencial da Colmeia aqui na região, para a gente trocar informações, ver quais são os pontos em comum, pegar a galera que está um pouco mais afastada mesmo da Colmeia, que são aqueles que participam no grupo, né, que conhecem o grupo, que estão lá no grupo do Facebook. Aparecem lá no site da Colmeia, mas a gente não conhece. Então, de repente, trazer essa galera para a gente conversar um pouquinho, ver se eles se engajam, no que eles se engajam. E aí, quando ele falou, achei o máximo a ideia, gostei muito mesmo da ideia. Aí a gente começou a bolar, pensar no dia, pensar horário. Aí a gente descobriu que todo mundo corre pra caramba, que não tem, que tem um tempo muito escasso. E a gente acabou chegando em 2 dias, né? Uma quinta-feira, no dia 25, e um sábado, dia 3 de novembro. E a gente lançou no Doodle, né, Rafa? É um calendário eletrônico para ver quem é que quer, quais os horários, se vai rolar, como que vai funcionar. E tá dando certo, tá dando certo até agora, né? Assim, para um encontro, tem 10 pessoas confirmadas que estão sugerindo horários, falando horário que podem estar presentes, que podem participar. Está surgindo bastante pontos de encontro, então é escolas, centros culturais. Hoje apareceu mais um, Rafa. Eu postei lá na Colmeia, depois eu preciso pegar o nome. Perto do metrô Ana Rosa também. E, enfim, a ideia é a gente realmente ter esse primeiro contato, né, próximo, presencial, se conhecer. Afinal de contas, somos um grupo, precisamos interagir, ver quais são as propostas em comum, o que cada um quer trabalhar, o que cada um tem vontade de trabalhar pela colmeia, pela sociedade, e ver se a partir desse encontro a gente consegue formar aí uns grupos de trabalho, separar algumas missões aí entre a gente, para a gente começar a trabalhar em cima delas. Beleza. Para quem, digamos assim, não sabe, a gente tem uma das tentativas assim da rede seria estabelecer núcleos físicos, né, locais, que podem ser tanto grupos que venham a se formar a partir da rede, quanto grupos que já existem. É como, por exemplo, lá em Cachoeira do Sul e Florianópolis, né, o Centro de Inovação Social, que o Thiago ajuda a fomentar, a facilitar, ou um termo que talvez não seja mais apropriado, capitanear, né? Então, é na tentativa de ter nós, né? Ou seja, locais com afinidade com as propostas da rede, e esses núcleos, né? Ou nós da rede seriam pontos de interconexão, assim, tanto para reforçar a noção de que a rede ela é viva, que ela existe, que ela é física, que não é só um site ou um projeto virtual, mas onde a gente consiga ver ações acontecendo a nível local e onde a gente possa, a partir dessas experiências e dessas pegadas que cada núcleo local tenha, às vezes um núcleo, por exemplo, do Centro de Inovação Social é mais com uma pegada libertária, de ciclo-ativismo, de ação direta, de veganismo ou cultura do it yourself e música e cultura, sei lá, e outros grupos com uma pegada mais de educação, né, democrática, libertária, ou sei lá, outro grupo mais voltado à permacultura, mas toda essa pegada, digamos, voltada para o bem comum, assim. Eu não gosto de falar muito assim anticapitalista, porque isso gera uma discussão enorme, assim, a gente, mas do meu ponto de vista, tô falando do Rafael agora, é uma pegada assim anticapitalista, assim, porque anticapitalismo no sentido de que a gente não consegue ver saída num sistema metabólico que busca extinguir a si mesmo, assim, indo contra todo e qualquer limite, digamos, de produção e de expropriação e de extração, e que só consegue ver crescimento, né? Então, nesse sentido que a gente tenta, nesse tipo de paradigma, digamos, que a gente está tentando criar alternativas que sejam mais saudáveis, sustentáveis e que promovam aí resistência tanto local quanto resiliência tanto local quanto global. Já Já tem tem uma sugestão de data para o encontro? Você diz o de São Paulo? Positivo. Então, aqui em São Paulo a gente está com dia 25 de outubro e o dia 3 de novembro. Vão ser dois encontros, na verdade, porque não se conseguiu numa data só, que todo mundo pudesse ir nessa mesma data, pelo menos, né? Que é um problema que acho que todos os grupos têm. O que eu tô achando engraçado, Rafa, é que já tem gente falando dos dias e horários como se fosse algo que realmente fosse imperar, assim, de ter todos os meses, né? Então tem gente falando, olha, se for uma vez por mês, dá, sei lá, na quinta-feira, uma vez por mês, que não sei o quê. Então, ele já sente que já está com esse pensamento mesmo de levar esses encontros adiante, fazer encontro mensal, por exemplo. Eu gostei pra caramba da ideia. É, o Alan Dubner, né? O Alan é um cara, nossa, ele é de Itu, então por isso também que ele não pode estar toda a vida viajando para Sampa, né? Mas é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, eu perdi a oportunidade de conhecê-lo. A gente estava bem pertinho, digamos, ele em Bento Gonçalves, e eu em Caxias do Sul, a gente não se viu, foi um período bem curto, assim. Mas eu tenho muita vontade de conhecê-lo também. Seja bem-vinda, Estela. Eu coloquei o link ali embaixo do Doodle, só para não sei quem não conhece essa ferramenta. Essa ferramenta ela é muito interessante para tentar encontrar horários em comum entre as pessoas para reuniões físicas, né? Reuniões presenciais ou mesmo reuniões online como essa. Só que ela é uma ferramenta que tem as pessoas que utilizam ela têm que saber utilizá-la. Porque é muito comum a pessoa dos horários que são fornecidos, ela escolher o horário ideal. Ah, para mim é esse. E ela acaba apontando um horário só, o que dificulta pra caramba se encontrar horários que várias pessoas possam. O ideal, a gente sempre tenta orientar isso, é que a pessoa coloque todos os horários possíveis, não pense somente naquele que é o ideal, porque do contrário acaba ficando bem, bem raro. Às vezes, claro, a pessoa só pode naquele horário, então isso gera obviamente a necessidade de uma outra solução, né? Mas então, bom, é isso. Tem uma outra ferramenta, de repente similar ao Doodle, não abri para ver, mas é o agendor.saravá.org, lá do coletivo Saravá, que é um coletivo tecnológico do projeto Guarda-Chuva da RiseUp. Eles desenvolveram essa ferramenta aí, e tu coloca todos os horários disponíveis lá também e para tentar tirar uma data de reunião. Bom, vamos para o próximo item. Esse eu só vou citar rapidinho, porque na verdade eu nem consegui trabalhar nele ainda. O segundo item seria a participação da nossa rede no Fórum Mundial do Capital Social. Sempre que falo um negócio de fórum assim mundial, lembra de Davos, né? Lembra, claro, lembra do Fórum Social Mundial também. Mas lembra do Fórum Econômico Mundial lá e já dá arrepios em algumas pessoas. Mas também, por outro lado, lembra dos Dias de Ação Global, que é uma coisa bem bacana. Eu vou estar participando agora, entre dia 30 de novembro e dia 3 de dezembro, desse Fórum Mundial do Capital Social. Em primeiro lugar, o que que é isso? É um encontro de empreendedores. E aí, quando a gente fala em empreendedores, isso é válido, inclui, digamos assim, desde empresas, grandes corporações nacionais, transnacionais, mas também empreendedores independentes, ativistas, sociais, ativistas ambientais e pessoas que estão preocupadas ou estão produzindo capital social, não só dentro daquele si sistema simples de responsabilidade socioambiental ou greenwashing, como a gente vê nas empresas, mas pessoas que estão, a princípio, pela leitura que eu ando fazendo e pelos testemunhos que eu ando verificando nos grupos dos quais eu estou fazendo parte, voltados a esse fórum, né, a chamada SoCap Network, né, que é uma rede do capital social, pessoas que genuinamente tentam fazer isso. Para além das obrigações legais ou das necessidades empresariais, é uma preocupação com a criação de capital humano, intelectual e social mesmo nas comunidades, né? Então, a gente teve essa oportunidade de estar lá e não só como participante e assistente, digamos, do evento, mas também como palestrante. Então, eu vou ter algum tempo para fazer apresentação nesse evento que vai acontecer em Gotemburgo, lá na Suécia, e eu pretendo fazer uma apresentação um pouco diferente do que é uma palestra normal, assim. Geralmente numa palestra vai lá um ser humano, né, e fala, e as outras pessoas ouvem, depois tem ou não tem um debate, etc e tal. E eu pretendia, já que o objetivo é estar no Fórum Mundial do Capital Social, eu pretendia usar o nosso capital social, intelectual e a nossa inteligência coletiva e produzir uma apresentação nossa, que fosse de várias pessoas e que eu tivesse lá só como, digamos, um apresentador, digamos, de um resultado que nós fôssemos produzir. E aí eles precisavam de um título, né, para começar a preparar o material de divulgação lá. E começar a enviar para os participantes, obviamente. Esse fórum ele vem sendo preparado desde março e vem tendo apresentações em vários capítulos pelo mundo. Já teve no, em Chicago, agora está tendo na Holanda. Então vai ter no Brasil, tem eventos espalhados pelo mundo e o fórum final é lá na Suécia. E aí eu queria fazer um documento só inicial com algumas ideias embriônicas, assim, para que a gente pudesse, então, tá todo mundo convidado para me ajudar a criar essa apresentação. E, obviamente, eu vou estar lá citando o nome de todo mundo que ajudou a criar essa apresentação em nome da rede, da colmeia, que vai ser apresentada também nesse evento. Bom. Então eu vou fazer esse documento inicial, que obviamente pode ser rasurado, rabiscado, modificado, e a gente vai estar discutindo, né, quem tiver interesse em ajudar. Não tendo mais o que falar sobre esse assunto, vamos para o item 3, então. O item 3. Oi, fala, Thiago. Eu acho bacanérrima aí essa iniciativa e essa participação aí. Claro que um fórum internacional assim é um negócio que deve dar um frio na espinha danado, assim, né? Mas eu acho que é uma oportunidade bem bacana assim da gente, muito mais do que apresentar para os gringos o que a gente está fazendo, mas a gente ir conquistando materiais, conteúdos e até mesmo processos de auto-organização para poder participar mais dessas coisas e ampliar mais a rede, né? Acho bem bacana que os gringos possam ver isso, mas é importante que a gente possa se ver nisso também. Então, acho bem bacana. E para finalizar aí, nos dias 3, 4, 5 e 6 de novembro, em Florianópolis, vai ter o Social Good, né? Ou Social Good, eu acho que é o nome do evento, que é algo assim, parecidinho, mas uma escala diminuta, assim, acho que vai ser bacana. Eu vou participar lá. Eu queria estar lá, mas é terça, quarta e quinta, e aí não, infelizmente não vai dar, assim, a Sans Shiraishi, que é uma das organizadoras, me convidou. Ela é gente finíssima lá de Sampa, e o evento acho que vai ser show de bola, acho que vai estar bem bacana, assim, eles têm uma inclinação, assim, quando você vê a descrição é quase o que a gente faz, assim, ou tenta fazer, né, com alguma estrutura empresarial por trás, assim, fomentando e patrocinando, que a gente não tem e também muitas vezes faz questão de não ter, mas gostaria de estar lá de qualquer forma para reencontrar as pessoas queridas aí que estão batalhando pelo social good aí. Me sinto muito bem representado pelo amigo Tiago, que espero que faça algum jornalismo cidadão participativo em tempo real, que a gente possa acompanhar. Eu vou estar lá. Se tiver material da Comé para levar, eu posso panfletar numa boa e tal. Vou estar lá mesmo. E pretendo estar tweetando e fazendo de repente alguns boletins de áudio, sei lá, ver o que eu tiver de material na mão para isso. Se não tem, vamos fazer já um material específico. A gente tinha feito um flyer, né, que foi levado para Rio mais 20, só que foi um flyer que foi feito um xerox em papel comum, assim, não deu para fazer em papel reciclado, que também não é uma grande evolução, não deu para fazer, porque os nossos xerox, acho que eu contei essa história, né, eles não fazem porque gasta máquina, sei lá, estraga a máquina, etc. E aí, de novo, falando sobre o questionamento de vale a pena imprimir em papel, tem alguma forma mais inteligente, como é que se faz? A gente chegou à conclusão que, na verdade, assim, nós temos que estar tá questionando isso, mas também nós temos que sempre fazer uma avaliação de custo-benefício, né? Esse papel, ele está carregando o quê? Ele está carregando algum material que vai produzir mais ou menos consumo, né? Então a gente chegou à conclusão de que seria válido sim usar impressão, usar papel, usar tinta de xerox e tudo para fazer essa divulgação. Isso obviamente é dinâmico e pode ser requestionado a qualquer momento. Mas meu sonho seria ter uma impressão normal, mesmo de gráfica, assim, material de boa qualidade, porque esse papel é aquilo que a pessoa leva, ela acaba não tendo tempo na hora, você nem sempre tem nesses eventos tempo para ficar com a pessoa, com todas as pessoas que você entre em contato e explicar com mais calma e tudo. Então seria interessante ter algo descritivo, visualmente agradável, que explicasse o que é a rede, indicasse o caminho do site, da rede, algumas ferramentas de interação, né? Então isso acho que a gente tem que voltar a fazer um material de mais alta qualidade, e eu me disponho a patrocinar, digamos, a impressão em uma gráfica depois, né? Ou também se mais pessoas toparem ajudar, a gente também pode fazer uma microvaquinha, assim, sem compromisso em relação a isso. Então, assim, para concluir esse assunto, se ninguém mais quiser falar, eu vou fazer um Google Docs mesmo, um Pirate Pad, onde a gente vai começar a discutir essa apresentação lá do mês de novembro, então, novembro e dezembro. Posso partir para o item 3? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre o item 2 da pauta? Só para lembrar que a pauta está aqui do lado em Welcome Room. Se você clicar do lado direito, ali estão os 5 itens da pauta. Bom, hoje eu estou com o microfone, então vou falar sobre o item 3. Talvez o Renê até queira falar sobre isso. Você está por aí, Renê? Está escutando? Eu acho que ele está só na escuta ou deu uma saidinha. Então eu vou começar falando sobre o Colmeia Labs, que foi uma criação meio incidental dessa semana. A gente tinha discutido na semana passada sobre a criação da Rádio Livre, né? Que seria uma rádio tanto online quanto futuramente, ou tão logo quanto possível, uma rádio FM ou talvez uma rede FM aí de rádios, né? De micro-rádios. Livres, que poderiam ter uma programação compartilhada, né, produzida por uma equipe descentralizada e que replicasse em várias municipalidades, em vários locais. Por exemplo, poderia ter essa mesma frequência FM aqui em Araranguá, poderia ter em Taboão da Serra, Porto Alegre, Sorocaba, João Pessoa, Florianópolis, e que a gente poderia, com um grupo de redatores, criadores de conteúdo, DJs, sei lá, locutores, criar esse conteúdo, incluir alguns conteúdos locais, que fossem de interesses locais, e outros de conteúdo da rede, nacionais, de assuntos relevantes, e estar produzindo esse conteúdo e estar fazendo streaming, tanto online, de uma programação nacional, digamos assim, e localmente, quem tivesse gás e energia para tocar, ou tivesse. De novo, a gente fala da pegada, né? Pessoas que tenham essa pegada, essa veia de rádio, né? Que pudessem estar reproduzindo e tendo uma programação mais local. E quem não tivesse, poderia ter só a programação nacional, a programação, né? Tá replicando localmente numa FM local, se quisesse. Ou então, somente estar tá divulgando a rádio online nas cidades ou nos núcleos onde não tenha esse número de pessoas, digamos, disponível para tocar isso. Eu já antecipo que aqui na cidade a gente tem tanto pessoas Talvez não tenhamos nesse momento conhecimento técnico, mas a gente tem pessoas dispostas a fazer isso. A gente já tinha conversado isso. E agora a gente tem o conhecimento técnico, digamos assim, que o Thiago tem. Aí também a disponibilidade do Ruben e do René para tocar esse projeto em relação ao nível nacional. A Estela, eu sei que ela também tem contatos aí da Rádio Livre Nordeste, né? Que podem talvez nos ajudar com conhecimento e até setar algumas, nos ajudar a setar algumas coisas inicialmente. Eu não sei se é isso mesmo. Confere, Estela. Oi, Matt. Consegue sim. Eu conversei quando. Última vez que fui para Olinda, já faz um tempinho, eu conversei com o Ricardo Ruiz. E ele falou que a gente pode sim utilizar o servidor deles para poder fazer transmissão de rádio web, se a gente quiser. Tá, e aí como é que você chegou no tal do Colmeia Labs e o que que é isso? Bom, o René, fazendo alguma busca, não sei, ele chegou numa ferramenta chamada TeamLab. É um gerenciador de projetos que também é um CRM. Quando ele me passou aquele link, eu falei, tá, depois eu dou uma olhada nisso aí. Meio assim com desdém, né? Não, é mais uma ferramenta, pensando, né? Nossa, já estamos cheios de tantas. Só que aí eu entrei na tal da ferramenta, fiz uma instalação com o nome lá colmeia.teamlab.com e vi que ela é extremamente simples, praticamente não precisa entender nada, assim, você entra lá, faz o login, ela meio que mostra. Problema é que ela é em inglês, tem algumas coisas em português, talvez dê para traduzir quase tudo, eu não naveguei ainda, a gente traduziu algumas coisas. Mas ela é extremamente intuitiva e simples como gerenciador de projetos, que é uma das coisas que a gente tem uma carência, assim, uma dificuldade de distribuir tarefas e, mas principalmente monitorar o andamento delas, para que você não precise ficar sempre, tipo assim, ó, essa etapa aqui tá com a Estela, essa etapa tá com o René, então não, tá beleza. É assim que acontece uma mudança, a pessoa coloca a mudança e todo mundo que está no projeto fica sabendo que aquilo avançou, então agora você pode dar um passo além. Enquanto isso, você fica, né, despreocupado que está com aquela pessoa ali, aquela etapa, e você sabe onde é que está cada passo, digamos, do projeto, quem são as pessoas responsáveis e tudo. Ele tem um sistema de marcação de avanço de cada etapa, tem sistema de divulgação, é integrado com redes sociais, Facebook, Google e etc. e tal. Bom. Então, assim, e o mais bacana é você consegue também criar um endereço teu. A gente criou o labs.colmeia.org. Peraí. Assim, a gente tentou lab, mas aí não teve jeito. Redirecionava para um outro site que tá no mesmo servidor que o nosso. Não teve jeito de tirar. A gente botou um Szinho. E ficou Labs. Então, a gente colocou como teste um dos projetos só. Eu não sei, acho que tem que ter convite para poder entrar. Acho que não entra se então só as pessoas que são convidadas para cada projeto, digamos assim, podem participar então do labs.colmeia.org. Mas isso também evita confusões, assim, que pessoas fiquem só entrando, olhando e mesmo porque os projetos, os resultados dos projetos, eles devem acontecer e ser visíveis para todo mundo, mas o planejamento necessariamente não precisa. Então eu não sei se tem alguma forma de deixar tudo transparente. Eu vou passar um link aqui e vocês, opa, me digam se conseguem acessar ou não. Eu acredito que não vão, só quem tiver login já que consegue criar. Mas qualquer pessoa que queira ter acesso é só solicitar aqui agora ou depois, que aí eu crio um usuário, diga qual o e-mail de preferência, né? E a gente vai falar sobre isso. Então, é um gerenciador de projetos muito bacana, que a gente vai usar a equipe que vai estar trabalhando na questão da rádio, então, que a princípio somos eu. O Ruben, o René e o Thiago, e quem mais, obviamente, desejar estar tá participando ou sabendo desse projeto é só. Então, a gente vai usar como piloto esse projeto, e se a gente achar que é uma coisa que vale a pena estender para os outros projetos, a gente pode passar a utilizar. Ele é free, ele é gratuito, mas não é, até onde eu sei, open source. O que é uma certa limitação. É, eu gostaria também de colocar, já que a gente falou dos projetos, eu fiz esse spreadsheet, no Google, né? O endereço curto, deixa eu ver. O endereço curto é bit.ly.devires. Os dois links vão para a mesma página, assim. O objetivo de criar essa página, que ela ainda não está pronta, conseguiu entrar no Labs? Como é que você fez, Lilian? Explica aí enquanto eu falo do Devires. Ou você quer falar? Não sei, eu cliquei e abriu, mas você tinha me passado um link já, não tinha? Me habilitado, Rafa? Ah, então pode ser que sim. Ah, tá, você já tinha o perfil, é verdade, tá. Bom, então assim, é só solicitar, e então quem quiser entrar e conhecer a rede, só solicitar. Oi, Celso, seja bem-vindo. Então assim, eu estava falando do bit.ly/devires, né? Que é essa Google Spreadsheet aí, né? Não sei o nome, qual é o nome, formulário, né? Onde a gente está elencando os projetos da rede, quer sejam os que estão ativos, mas os que também pretendem estar ativos em breve, ou os que já estão em fase assim de finalização, e a gente está chamando também de celebração, que é uma coisa muito importante, né? A gente terminar os projetos, não só fazer iniciativas, ter terminativas e finalizativas para que a gente possa dizer, ó, o que que nós fizemos? Nós terminamos isso, temos isso para mostrar, os resultados estão sendo esses. Isso a gente ainda carece muito, porque a gente teve muito projeto e pouca finalizativa. Então, eu fiz só um resumo bem inicial, mas eu pretendo melhorar cada uma dessas descrições, que algumas estão bem ruins mesmo, foram feitas assim, meio que no ímpeto, algumas nem tem ainda. Tô sentindo falta do João, que não tá desaparecido, do Fibin. A gente tem que voltar a fazer conexão com ele, que é um vínculo importante com a nuvem de soluções também. E aí, essa página, ela é importante para que pessoas que estejam chegando saibam onde é que eu me encaixo. Então, recentemente eu coloquei aquele item ali, ó. Não sei se todo mundo está na página. Cliquem ali no link bit.ly/devires. E tem ali o nome do projeto, a fase que ele está, as etiquetas que eu ainda não coloquei e o que necessita, que eu coloquei faz pouco tempo agora. O que necessita, assim, tanto em relação a material, recursos humanos, recursos materiais, tempo, conhecimento, o que que tá faltando para que esse projeto possa ir adiante, assim. Então, por exemplo, eu poderia colocar lá na nuvem de soluções, está faltando a questão do design gráfico, da arquitetura de informação dele. Tá precisando das soluções em si, né? A compilação delas, a criação. Que tudo isso vai ficar mais claro no momento que a gente tiver a página inicial e que a gente tiver as primeiras soluções pipocando ali. O livro de mão do cidadão, o que que necessita? Necessita o capista, que na verdade já foi conseguido, necessita da diagramação, necessita da confecção do editorial e necessita o fechamento do patrocínio para impressão dos 2.000 exemplares, e necessita da tradução. Acho que faltam uns três textos, mais ou menos. Então é o que está faltando para a gente poder, a gente está na etapa de realização, para poder finalizar, fazer impressão e depois a distribuição desse livro de mão. Então assim por diante, né? Daqui a pouco eu coloco lá necessidade, diagramação. Aí, pô, chega uma pessoa, eu sei diagramar, e tô afim, tô vendo que está no final, se está faltando isso, eu quero fazer isso, beleza. O que está pagando? Ah, Capital social. Nosso capital hoje é capital social, mas a gente tem um projeto lá embaixo que é o Economia Viva, onde a gente pretende registrar esses trabalhos feitos de forma voluntária, ainda pontuando esses trabalhos que as pessoas fazem e que as pessoas possam trocar entre si, de certa forma, as riquezas que elas têm. E tá usando essa moeda social também para conseguir alguma coisa em troca, né? É uma coisa difícil. O Celso chegou agora, ele sabe, já acompanha um tempo, né? O pessoal da União Popular de Mulheres lá do Campo Limpo, e nem sempre é muito fácil o entendimento sobre moedas complementares, sobre sistemas de trocas, ainda mais quando eles se dão à distância em meios virtuais. Mas talvez a gente consiga achar uma equação bacana para realizar esse processo dentro da rede e entre a rede e a sociedade. Oh, meus queridos, boa tarde. Oi, Martino, fala aí. Na verdade, até boa noite. Eu nem sabia que vocês estavam fazendo reunião nem nada aqui, mas eu vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte: vocês podem criar uma outra sala embaixo, porque já que vocês estão gravando, todo mundo que entrar vai entrar na Welcome Room e vai poder dar conversa de vocês. Ah, mas fica tranquilo, todo mundo pode chegar e ouvir a conversa, não tem nada secreto aqui, mas fica tranquilo, valeu pela dica. Eu acho que é interessante mesmo a gente passar a usar a nossa sala ali, que já temos uma sala, né, que é a sala da Colmeia ali, e a gente poderia, a partir da próxima segunda, seguir essa sugestão do Martino e usar a sala que a gente já tem ali embaixo, se todo mundo concordar. Nessa semana eu acho que a gente se mantém aqui até para não interromper a gravação. Celso, você quer falar alguma coisa sobre lá o pessoal do União Sampaio, do Banco Comunitário? Ou o microfone tá em crise? Bom, então assim, foi criado, concluindo, né, foi criado o Colmeia Labs, que é esse labs.colmeia.org, que pode ser a sede para qualquer projeto de qualquer um de nós. Basta só pedir, depois, uma vez entrando, todo mundo tem acesso irrestrito lá, né, e pode criar projetos, pode gerenciar os próprios projetos, usar todas as outras ferramentas que existem naquele software ali. Alguma dúvida sobre isso? Ou a gente parte para o item 4? Alô? Vamos-nos então. O item 4 seria justamente a Rádio Livre, né? Que seria que a gente começou a falar algumas semanas, mas de repente o assunto ficou tão pegajoso e virou alguma coisa gostosa de se pensar que possa existir e que a gente tenha capacidade técnica de tá tocando isso. E uma forma interessante de estar divulgando e espalhando aí, além do formato só texto, né, e rede social e Facebook, nunca esquecer que tem um público que é cativo desse tipo de meio de comunicação que a gente não vem atingindo, né, pelas redes sociais, pelas plataformas, como a própria Colmeia, por e-mail ou outras formas Então, tanto a rádio online, que permite o download de podcasts também, e quanto a rádio FM local, né, ela pode ser uma ferramenta bem, bem interessante. Então, assim, aí eu gostaria de convidar tanto o Rubem, quanto o Renê, quanto o Thiago para falar um pouquinho mais sobre isso, assim, em que pé anda, e aí eu vou compartilhar, enquanto vocês falam, eu vou compartilhando alguns links do que foi feito essa semana, principalmente pelo Renê. Boa noite a todos. No que diz respeito à rádio, eu até fui surpreendido porque, eu não sei se foi o Rafael ou o Renê, quando eu vi eu já estava com o meu perfil lá no Team Labs, né? Já com um projeto, tarefas, né, do projeto. Eu inicialmente, que venho acompanhando desde o ano passado, sabe, até a gente criar o Rafael providenciar um servidor do TS só para a rede. E a história da rádio, eu, na verdade, eu tenho que confessar que eu não tenho experiência em rádio, mas já faz uns 2 anos ou mais que eu tive contato com podcast, que é um formato diferente, que talvez seja interessante até fazer esse primeiro teste, né? Talvez já pegando algum conteúdo que a gente já tenha de várias e várias reuniões, mas sempre vai ter um trechinho ali importante que a gente pode fazer uma compilação de acordo com assuntos, categorias, e já ir treinando aquilo que seria a programação, né? E depois, num segundo passo, que seria uma coisa mais online, mais ao vivo, e que também requer um grupo de pessoas, um comprometimento muito maior, porque a responsabilidade é grande de ter um projeto e estar com ele no ar, assim, ao vivo, e manter isso, né? É óbvio que quanto mais gente tiver, melhor, mas não adianta ter um monte de gente nos faltando a capacitação necessária para manter. Aí tem que ver com o Vertov, que eu acho que está bem mais adiantado nesse assunto, e o Renê, que também já fez alguma coisa que a gente pode compilar e tentar já até nos próximos dias aí já tentar ver quem vai fazer o quê, como, quais as ferramentas que a gente vai usar, né? Eu agradeço tua fala aí, Rubem, e queria dizer que eu estou à disposição aí, mas eu queria, de repente, ouvir o Renê também, primeiro, antes de repente, contar aí minha experiência com rádios livres e um pouco das coisas que eu pensei aqui e ainda não articulei de botar no papel no grupo, por isso seria legal ouvir o Renê primeiro. Fala, Renê, por onde é que você anda, vivente? Ele está apenas de nome presente, não está de corpo presente. Esse último link que eu coloquei, Thiago, foi você que colocou a maior parte do texto, só para conferir o lá da Rede Bem Comum. Acredito que sim, foi alguns recortes que eu fiz do texto do Félix Gattari falando sobre a Rádio Alice, chamado Milhões de Alices de Potência, e um resuminho sobre algumas atividades de rádios livres, eu acho. Ah, tá. Eu achei muito bacana. Quem puder ver, né, a compilação lá que o Thiago fez para aquela página que o Rubem criou na Rede Bem Comum, eu achei muito, muito bacana. Assim, bem, bem... dá um pouco do mood, né? Do humor e do decor, da seria o pano de fundo, né? Do que é uma rádio, o que pode ser uma rádio livre, né? Então, como ela coloca, a Rádio Alice cobria uma multiplicidade de assuntos: protestos laborais, poesia, lições de yoga, análise política, declarações de amor e música de Jefferson Airplane, arias ou Beethoven. Entre seus participantes tiveram Franco Bifo Berardi, Maurizio Torrealta e Filippo Scozzari. Em 2002, alguns dos antigos membros da equipe participaram da fundação da Orfeu TV, a primeira Telestreet, TV pirata italiana. E então, assim, é muito interessante a gente poder... O rádio, ele assim como o blog fez inicialmente em relação a nós todos, né, de você ter acesso, digamos, a um meio de comunicação que era seu, isso no começo dos anos 2000, ou para alguns no final dos anos 1990, mas principalmente no começo dos anos 2000, porque antes eram websites, proto-sites, né, que as pessoas tinham, e principalmente agora, todo mundo tem a sua voz com as redes, como esse Facebook, por exemplo, né, que praticamente todos, mas menos as pessoas que obviamente têm restrições severas a uso, se comunicam de forma até nauseante, né, nas redes sociais. Ter um rádio ou ter acesso através do rádio parece ainda ser uma coisa que tem uma certa... Eu não gosto de usar a palavra glamour, porque não é glamour que eu estou querendo me referir, mas tem uma certa distinção. Parece que é um meio de comunicação mais... Não sei, é diferente. Não sei se eu tá esquisito o que eu estou falando, assim, se vocês notam essa diferença também entre ter a palavra falada e a palavra escrita. Mas assim, ó, Thiago, pergunta de novo pro Renê aí, agora que o Renê voltou, o que que você queria saber? Não, na verdade, eu queria ouvir um pouco mais, assim, das pessoas... de todo o grupo, não necessariamente só do René, um pouco assim do que as pessoas esperam sobre essa rádio livre, assim, sabe? Porque a convivência que eu tive com rádios livres, tanto na Rádio Muda em São Paulo, Rádio Tarrafa em Florianópolis e a experiência aqui da Caruncho durante um ano, me deu um conceito de rádio livre, assim, que eu adoraria poder compartilhar assim com vocês, mas eu adoraria um pouco as expectativas também do que... Porque um pouco eu percebo assim que as pessoas se sentem uma necessidade de estarem capacitadas para ligar o microfone e falar, sabe? Eu discordo totalmente disso, assim. Então, seria interessante ouvir as expectativas e depois eu compartilhar um pouco, assim. Eu tô com outros amigos aqui também, que puxam a Rádio Caruncho, estão aqui tocando programa e de repente até algum deles pode falar, uma coisa assim, enfim. Mas seria interessante ouvir as pessoas primeiro. Testando, todo mundo está me ouvindo aí? Perfeito. Beleza, boa noite a todos. Muito, muito legal participar dessa reunião. Sobre a rádio, então, a ideia da rádio surgiu quando eu fazia parte ainda do movimento Zeitgeist. E eu percebi assim, que existia uma necessidade de repente, durante o dia, assim, poder estar informado e como a rádio proporciona você fazer outras coisas, desempenhar outras tarefas e, ao mesmo tempo, ouvi-la. Então, eu vi a rádio como um grande canal de comunicação para o movimento em si. Mas, depois de um tempo, por algumas divergências de ideias, eu acabei me afastando um pouco do movimento Zeitgeist. E esses dias, né, quando estava rolando uma reunião aqui no TeamSpeak, daí o Rafael sugeriu o retorno da rádio, daí eu achei bacana. E a gente está aí desenvolvendo o planejamento. Não tenho nenhuma experiência com a rádio, nunca trabalhei, eu já participei mais ou menos de configuração de rádio, já conversei alguma coisa, mas nunca trabalhei assim numa rádio, não sei como que funciona assim a prática disso. Mas a gente está aí para aprender também, passar um pouco de conhecimento. Eu gosto muito da área de planejamento, tenho pesquisado nesses últimos dias aí como que funciona, o que que é preciso. Eu acho que o Thiago, pelo que eu percebi, assim, é a pessoa que tem mais capacidade, de repente até de formar mais locutores, pessoas que possam colaborar com a rádio. E eu acho que eu posso trabalhar muito na parte assim de planejamento. Eu acho que eu tenho uma visão boa nesse sentido aí. E o resto, pessoal, o que sente em relação a... É uma coisa que seria interessante? É uma coisa que... Sai desse delírio aí, vamos trabalhar. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa. O René falou que ele veio, né, do Zeitgeist. Eu também acompanho o movimento Zeitgeist desde 2000... Desde o surgimento, na verdade, desde antes de existir movimento, né, desde o primeiro filme. Então, assim, existem algumas ideias dentro do movimento que são afins com a rede, outras nem tanto, né? Uma delas que talvez não seja tanto é a questão da centralização, né? Do controle centralizado, digamos assim, da economia baseada em recursos. Não tem muito a ver com o que eu. Não tem tudo totalmente a ver com o que eu acredito. E outra coisa é que lá na origem, né, da história da rádio, a gente tinha um plano de fazer uma rádio diferente, seria a co-rádio, né? Seria uma rádio mais de entrevistas, basicamente, de pessoas que estariam fazendo a diferença, né? Que não estão esperando nenhuma, sei lá, nenhuma ordem de cima, mas que estão nas bases já produzindo bem comum, na sociedade, nas comunidades onde elas estão. E aí surgiu essa ideia do René, que vinha com a ideia da Z-Radio, lá do Zeitgeist. E aí se juntaram essas duas vertentes da Co-Rádio e da Z-Radio, e a gente ia hospedar a Rádio Z dentro da Colmeia. Na época eu cheguei a falar com um professor de comunicação da Unisul aqui, ele conseguiu três meninas que iam ser estagiárias, digamos assim, da nossa rádio, e elas iam utilizar o projeto da rádio até como experiência para o curso delas, né? Iam usar a experiência de estar tocando essa nossa rádio como isso ia ser avaliado, inclusive, pelo professor Marcos. Então, eu tenho que tentar reestabelecer contato com ele, provavelmente sem ser nessa terça, na outra terça eu consigo falar com ele pessoalmente, que a gente trabalha junto numa mesma cidade nessa terça, digamos assim. E aí eu tento falar com ele para ver se ainda tem possibilidade de reconectar essas meninas, onde é que elas estão depois de um ano, né? Então, mas eu gostaria de saber, assim, de quem não falou sobre essa questão da rádio, o que que tá sentindo, digamos, o que que tá pensando em relação a isso. Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu acho que muito importante para a gente ter, de repente, ter um start legal na rádio, essa fase agora que a gente está passando, que é o planejamento. Então, já durante a escrita ali, que eu estou pesquisando bastante, eu vi uma necessidade muito grande da gente fazer um levantamento do nosso público-alvo, né? A gente foi meio que definido por mim e pelo Rafael, convido a todos também para de repente dar a sua opinião ali dentro do PiratePad, mas a gente precisa saber da onde que está o nosso ouvinte, o que que ele faz, o que que ele gosta de ouvir, porque eu acho que para a gente ter um start legal vai depender de muito assim de como que vai ser, ó, como que vai ser a repercussão disso daí, né? Quantas pessoas vão poder acompanhar, porque de repente vai ter uma pessoa transmitindo e se não tiver alguém recebendo essa informação, de repente a pessoa que está fazendo vai ficar meio desanimada no começo. Então, vamos, sei lá, planejar, ver as músicas. Eu acho que a gente tem que escolher muito bem as músicas, os programas que vão ser feitos para ter sucesso, né? Eu fico dividido nessa questão do público-alvo, porque ao mesmo tempo em que, do ponto de vista comercial, isso parece fazer todo sentido, assim, né? Vamos descobrir quem é nosso público, vamos mirar naquilo que eles querem ouvir. Ou... Claro que não é exatamente isso que você está falando, René. Eu entendo a tua preocupação em manter inicialmente alguns ouvintes, né? Para que a gente possa se sentir ouvido e sentir tesão e vontade de continuar fazendo o que a gente está fazendo. Mas, por outro lado, eu tenho muito dentro de mim, em relação a essa questão da rádio, essa pegada um pouco libertária e um pouco artística, assim, de eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito e que escute quem achar que tem que escutar. Então, eu confesso que eu fico dividido, né? E eu tô ouvindo que o Joel está escrevendo, né, ali. O Joel acabou de escrever: público-alvo não se aplica apenas ao empreendimento econômico. E eu concordo, mas você entende que tem essa dualidade, assim, de às vezes não, de simplesmente querer transmitir algo que eu acho que tem que ser transmitido, independente do público. Mas eu também entendo essa preocupação do René em relação a seleção de público, ou não é seleção, é prospecção e ver quem seria esse, e aí tentar pelo menos algumas coisas, não mascarar, não maquiar, não fazer nada que seja contra os nossos princípios. Ah, se o pessoal quer, sei lá, um determinado assunto, sei lá, obituário policial. Não vai ter obituário e morte de quem morreu, não é esse o foco. Isso aí a pessoa vai escutar na outra rádio lá da. Então, mas eu entendo que talvez a gente consiga juntar o melhor dos mundos, talvez, com essa pesquisa. O sentido que eu tô querendo que você entenda, Rafa, é assim, da mesma forma que eu tenho um gosto, você de repente pode ter outro gosto, e assim como o rádio existem dois canais, o que transmite e o que recebe, de repente se, por exemplo, tocar um funk, eu vou tirar daquele canal, entendeu? E daí fica a pergunta, será que em outra rádio não vai ter músicas que vão mais me agradar do que outros? Então, por isso que eu acho importante essa pesquisa do público-alvo, para a gente, assim, tentar, de repente, tentar definir qual programação seria ideal para o nosso público hoje presente no Colmeia. E, de repente, a gente pode expandir isso daí para outros grupos parecidos com os nossos e focar nesse tipo de grupo, né? Focar nesse tipo de público, que falta, eu acho que, muita informação referente a esse processo de libertação, hein? Eu acho que eu vou fazer coro aqui ao que o Rafael falou, assim, né? Um pouco por duas formas, né? Em primeiro lugar, eu acho que a necessidade de uma rádio livre, ela parte de uma motivação de um grupo em quebrar com a ordem hegemônica que aí está, né? Então, se a gente quiser partir da premissa de que a gente quer fazer uma rádio parecida com aquilo que a gente já conhece de rádio, então a gente está partindo de uma premissa equivocada, né? Porque é só ligar o rádio e girar o dial para todos os lados e você só vai ouvir merda, assim, com todo respeito, assim, né? Mas então eu acho que o princípio de uma rádio está na questão da informação, da multiplicidade e da própria idade do conteúdo apresentado, sabe? Então, claro que eles não vão se tocar som comercial, sabe? Mas tem uma galera bem agilizada aí, que são conhecidos como movimento anarco-funk, que estão fazendo funk com letra de protesto, assim, e tem sido bacana. Inclusive, a gente tem rolado aqui na rádio de vez em quando, assim, é engraçado e tal. Então, a gente tá quebrar um pouco com um pensamento, assim, um pouco linearizado ou baseado aí nas premissas das rádios como nós a conhecemos, né? Então, é mais interessante, assim, a gente pensar no que a gente quer apresentar para esse público, do que realmente esperar um público, né? Porque é essa questão de quebrar com a lógica. Então, a gente pensar na questão do que a gente quer apresentar, né? Então, pensar uma grade de programas, pode ser um programa por semana. Lá, a Rádio Cordel Libertário de Salvador, os caras fazem um programa a cada 15 dias. Mas quando eles fazem, é sempre um programa do caralho, com entrevista, com galera libertária do Brasil inteiro participando e tal. Então, a gente trabalhar mais nos conceitos e nas propostas do que realmente na receptividade do público, né? Porque o público, eu penso que o público sempre vai ter, né, cara? Os nossos amigos aí, principalmente, né? Pessoas das mídias aí, não sei o que lá. E uma outra coisa que é um aspecto tecnológico que a gente não tem como medir de forma alguma é a quantidade de pessoas que vão estar ouvindo no transmissor, né? Então, nem numa rádio comercial dessas aí, poderosa aí, que a gente conhece aí no inteiro, eles não têm capacidade de medir a sua própria audiência, né? Eles têm capacidade de medir a alocação de recursos aí de kilowatts, né? A hora que está sendo consumida pelo transmissor, mas eles não têm como quantificar assim, quantas pessoas estão realmente ouvindo. Pela questão da web, a gente consegue realmente quantificar, né? Assim, tem 4 pessoas ouvindo, 8, 21, 30, beleza, mas eu acho mais importante a gente pensar no conteúdo a ser apresentado do que realmente, assim, necessariamente ter um público-alvo específico. Talvez um público-alvo por programa, né? Por atividade apresentada, aí sim, aí eu acho que é mais condizente. Thiago, a minha preocupação, eu acho que, assim, eu não tenho muita experiência, acho que você já está fazendo a coisa acontecer, acho que você já deve saber, assim, na prática, o que funciona e o que não funciona. Mas a minha preocupação de levantar essa questão do público-alvo é justamente, assim, de repente, não fugir, assim, não tentar agradar todo mundo, entendeu? De repente, criar uma rádio que agrada, sei lá, a pessoa que escuta sertanejo, que escuta funk, que escuta rock metal, que escuta eletrônica. Eu acho que, no meu ponto de vista, isso daí não vai funcionar muito bem. Agora, se a música, de repente, eu conheço bandas que misturam vários gêneros, aí a gente pode também pegar Mamonas Assassinas, Raul Seixas, que faziam um baião aí das coisas, aí misturavam vários estilos musicais e transmitiam um conteúdo bacana. Eu acho que, de repente, o que eu estou querendo dizer, a gente acredita que precisa passar algum tipo de... Não seria regra, mas a gente tem que ter um meio de filtro o conteúdo, para a gente também não ficar uma rádio que não transmite nada, que não some nada, né? Essa questão da escolha da programação é um assunto extremamente delicado. Acho que isso tem que ter bastante conversa, né? Obviamente, o que agrada a um não vai agradar a outro. Então, teriam várias formas de resolver isso, né? Através da setorização de... Obviamente, uma das palavras é democracia, né? Democracia no sentido, não vamos votar o que vai... Não é isso, assim. No sentido, eu quero dizer assim, a gente está numa ágora, né? Então, conversando, a gente se entende. Acho que a gente tem que... obviamente, não vai colocar músicas... Que denigram, que façam menção a sei lá, a músicas nazistas, sei lá, fascistas, mas a gente tem que ter uma espécie de uma linha, a gente pode, como deve decidir isso junto, e em situação limite a gente acaba criando espaços ou tempos que acabem prestigiando várias opiniões, assim. Seria... demais, assim, esperar que todo mundo concordasse que deveria tocar, sei lá, Rage Against the Machine e sei lá o quê. Tô só citando um exemplo, né? Não tem como imaginar que todo mundo vai querer os mesmos tipos musicais, exatamente os mesmos programas. A gente tem que estabelecer uma certa linha, concordar nessa linha e a partir daí também dar liberdade para quem for fazer as playlists aqui ou acolá, senão acaba virando é o contrário do que a gente quer com essa rádio, porque se a gente não conseguir se acertar e dialogar nem em relação a isso, então vamos desistir de todo o resto, porque o mundo está perdido mesmo. Então, deixa eu dar continuidade, então. Deixa eu dar um pitaquinho aí também. Então vai pro primeiro, então, Marcelo. Eu acho assim, tem um tempo desconhecido, mas bastante para todo tipo de música, até música evangélica, música satânica. Aí dá até margem para a gente discutir se alguém botar uma música nazista, pode, mas depois a gente tem que conversar com a pessoa que fez isso e ouvir dela o que é que ela queria com isso. E se vai então, se for o caso, banir ele. Porque assim, pode tudo, até fazer uma música nazista ter a ver com isso, né? Mas eu acho que se cada pessoa monta uma playlist e despacha para Colmeia, ela tem tempo de programação infinito de música para passar. Conforme vai aumentando o número de pessoas, o tamanho da playlist que cada um pode sugerir por semana, por mês, sei lá quanto, varia, não é assim? Bom, então, quando essa semana passada, porque hoje é segunda, bom, semana passada se deu esse pontapé no projeto da rádio, fiquei incumbido, criei a página na rede, depois foi criado lá o espaço no Team Labs, e ontem, eu montei uma playlist. Ela tem 1 hora e 21 segundos. E eu tenho certeza que vai ter. Pode ter duas, três músicas que vão causar uma certa polêmica que a gente com certeza pode sentar e discutir. Eu não posso me responsabilizar pelo que ele está dizendo, mas se o que ele está dizendo faz eu refletir e querer discutir, ou se eu ficar, querer ouvir a interpretação de outras pessoas, isso é bem interessante. Pensei no valorizar o nacional, o internacional, porque para mim não tem nada, né? Tudo uma coisa só, mas é influência, vibração, música, gênero. Mas isso aí é só um detalhe que também pode ser discutido. A minha ideia, que inclusive fez com que eu criasse uma página wiki lá, no Team Labs, sobre podcast, que seria o primeiro formato que eu. Querendo ou não, já acompanhei alguns podcasts e vejo videocasts dias da semana nos quais são publicados. E às vezes o número de pessoas que cobram assim, bah, e quando é que vai ter de novo? Quando não se tem, né, uma programação assim, toda terça. O próprio domínio do software aqui. Tranquilamente tem uma série de salas aqui para baixo, qualquer pessoa pode convidar outras, trocar uma ideia, gravar a conversa, ela vai, pode, deve até ser editada. Programas agendados que de repente podem passar para um streaming e ter um âncora apresentando gravações que depois vão também estar disponíveis para download, formato de blog com postagens. Tudo isso tá meio que já caminho andado, né? Tem que ver com a galera justamente esses detalhes. Ah, isso sempre vai ter alguém que não vai gostar. De repente eu boto música ali que eu não gosto, mas é uma música que eu achei interessante. Ela é em inglês, mas eu fui lá, busquei entender a tradução. E, sei lá, cara, vou botar a tocar para ver o que o pessoal vai dar joinha ou não. E junto com o áudio vai a postagem, com mais informações, apontamentos, links daquilo que foi discutido, questão de acessibilidade, tudo isso importa e tem que entrar nesse planejamento, né? Eu não sei se seria, eu estou pensando aqui se teria alguma forma científica de a gente tentar, sei lá, não sei, de analisar isso, como que a gente poderia fazer algo que libera geral anarquismo e vai dar tudo certo, sei lá. Eu acho que a ideia disso daí, eu acho que é fabulosa, assim, a liberdade, eu acho que é. Eu adoro essa ideia, né? O único medo que eu tenho é se não der certo, né? Mas nem tudo é pro fim, né, cara? Nem tudo é até a morte. De repente a gente perceber que esse caminho não tá dando certo, nada nos impede de sentar, dialogar e tentar melhorar. Entendeu? Mudar alguma coisa. É, mas assim, ó, René, quando você fala assim, anarquismo, soltar tudo, liberdade total, não é liberdade total, simplesmente cada um se volta para dentro de si e faz o que quer. Isso aí é Max Stirner. Isso aí é, como é que eu vou dizer? Não é esse tipo de libertarianismo ou pensamento libertário que a gente está falando aqui, assim, a gente está. Pelo menos eu agora não posso falar por todo mundo que está aqui nessa sala, assim, eu falo num pensamento libertário mais mutualista ou cooperativista, é aquele que necessita do diálogo e da conversa para se achar convergências, pontos em comum para ir seguir junto, sabe? Não é simplesmente tá agora, sai uma rádio livre, pode tudo. Não, né? Como tudo, é autogerido, tudo bem, mas é autogerido, não é gerido de forma individual por quem quer que seja, do jeito que quer, e cada um faz o que quer. Não é oba-oba, você entende? É um grupo que conversa, decide junto como vai ser feito, e é feito de acordo com as convenções que foram feitas naquele momento. Quando chega uma pessoa nova ou duas, essas pessoas participam, não tem hierarquia, não tem noção de antiguidade. Aquela pessoa que chega nova não vai ficar subordinada a quem está mais antigo, mas obviamente se espera que ela pelo menos escute aquelas pessoas que estão há mais tempo, porque elas vão poder apresentar o quadro geral. A partir daí ela pode trazer inovação, ela pode trazer outras perspectivas, e o grupo espera-se que não tenha nenhum tipo de ego, assim, que queira ser massageado e que queira. Porque isso é o que a gente vê no mundo fora, né? A gente quer tentar uma experiência diferente, assim, onde as pessoas, elas, francamente, no momento que chega alguém novo, deem abertura para essa novidade, passem a acolher e tentar introduzir dentro do possível. Se tiver alguma coisa que não faça sentido nessa inovação, que isso seja apresentado claramente, sem agressão. Então, falando assim, parece, né, muito bonito, para algumas pessoas parece impossível, mas é isso que a gente está tentando fazer aqui. É esse tipo de experimentação que a gente está tentando fazer na Colmeia. É a experiência na prática, na verdade, né? É tentar praticar aquilo que a gente tanto fala, assim, que muitas vezes na nossa própria vida real, com a nossa família e no nosso trabalho, a gente não consegue fazer. A gente está tentando, pelo menos aqui, criar esse laboratório de experimentação e ver se a gente consegue multiplicar essas instâncias e vivências que a gente está tentando concatenar juntos aqui. Essa rádio seria organizada a partir, assim, por exemplo, cada pessoa aqui que está participando grava um programa de 1 hora e despacha para tocar na rádio, é isso? Eu acho que ainda não é isso, ainda não é nada. Nós estamos aqui justamente para dar forma, né? Rascunhar alguma coisa, deixar o fluxo da mente, pensar em alguma ideia, pegar o microfone, verbalizar, aí vai ser gravado. Isso pode ser analisado depois. Bah, aquela ideia que o cara digitou, e tem gente que não usa microfone, mas digitou no chat. A gente teve umas atas assim de copiar e colar num piratpad, ter alguma coisa assim. De repente, vai que tem alguma coisa lá, é só dar uma uma catada, assim, um monte de papel. Assim. Então, eu não quero insistir no assunto podcast, mas é a única modelo e referência que eu tenho, e eu poderia citar alguns exemplos onde há participação de milhares de pessoas, porque tem conteúdo envolvido, e o legal é o feedback, às vezes são comentários nas postagens, e tinha, tipo, era um blog de torrent, né, e depois foi evoluindo, teve domínio próprio, servidor próprio, mas aí sempre tem o problema de dinheiro e ego envolvido, e lamentavelmente o que faz sucesso talvez não sejam coisas tão relevantes das quais a gente está tentando propor aqui. É, eu penso um pouco ao contrário. Eu penso que o podcast é o resultado final de um programa vivo, sabe? Então, aqui, por exemplo, tem a questão do acesso físico, né? A galera cola aqui com pendrive cheio de música, né? A gente fez aí uma convenção, né, de que música sexista não ia rolar e tal, nem música nazista, nada disso. Mas, no mais, tá tudo liberado. Chega a galera aqui com pendrive cheio de black metal, heavy metal aí, na boa, cola o pendrive ali e abre o microfone e faz o seu programa. O programa é gravado, no final do programa o cara converte ali o Wave em MP3 e sobe pro site lá do servidor e tá pronto. Virou podcast, entendeu? Pra quem perdeu o programa ao vivo, ouve na internet depois, entendeu? Então, essa é uma proposta inicial. Eu entendo que há, assim, um receio de se começar uma rádio, não sei. Mas eu acho que aí é a questão lá do planejamento, que daí eu concordo com que tem que ser feito, né? De se pensar assim, cara, quem quer puxar programa? O que, que pode ser falado? Quem vai fazer, sabe? Puxa o programa em duas. Beleza, o aspecto técnico é muito fácil. O que precisa? Precisa um Skype e precisa um TeamViewer da vida, um VNC, coisa assim, para operar o servidor remotamente. Se for fazer fisicamente, precisa saber ligar a mesa de som e ligar o microfone e tá pronto, né, mano? Então, as coisas, na sua prática, elas são um pouco mais fáceis, assim. A gente, às vezes, fica com receio, assim, de que pode não dar certo e tal. Mas esse é o aspecto mais interessante, eu acho, da coisa da Rádio Livre. É que a Rádio Livre é uma iniciativa popular, onde as pessoas que estão engajadas naquilo, estão mobilizadas, elas vão colar na rádio e vão fazer o seu programa, sabe? E sem medo de gaguejar, de errar, de estar postando a voz ou coisa assim, mas não, de exercer o seu direito à comunicação e a sua liberdade de expressão. Então, talvez esse seja o espírito mais interessante, assim, que circunda a Rádio Livre, é o seu entrosamento com os movimentos populares, né? Então, por isso eu pensaria, assim, que seria super interessante, ao invés da gente pensar numa rádio da colmeia, mas sim numa rádio livre, né, tal, de bairro popular, com participação da colmeia, puxando a sua organização, mas sim ser uma rádio livre, aí, com um nome qualquer e tal, né, e com participação dos grupos. Aí eu acho que poderia ser bem interessante, assim, para amarrar outros grupos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente convidou o pessoal do Levante Popular da Juventude, na Rádio Tarrafa, lá em Floripa, tem o pessoal do Wave, do MST, tem também o pessoal do Centro de Mídia Independente, que puxa rádio. Em São Paulo, basicamente, é puxado só pelos movimentos sociais e movimentos populares e tal. Então, acho que um pouco, se a gente abrir, assim, esse espectro de participação, né, a gente pensar assim na rede, né? Mas não fazer uma rádio da rede falando para a rede, né? Mas sim da rádio como um instrumento de articulação de movimentos em prol do bem comum. E aqueles que a gente achar que estão colados aí com os propósitos e os princípios da rádio vão estar sempre de portas abertas para colar junto, ter o seu programa e fazer acontecer. Eu acho que o meio crítico é a questão crítica aí é o meio de difusão. Se é só a internet está repleta de conteúdo, a gente, digamos assim, tem uma concorrência de atenção muito ampla. A minha questão fica o seguinte: uma rádio que me empolgue seria uma rádio que encontrasse um meio de se difundir na periferia. Chegar na periferia das cidades, ter uma forma das pessoas que estão lá ouvir o que a gente está dizendo aqui e a gente tentar se articular com as pessoas, criar realmente uma realidade de massa, de transformação em massa. Do contrário, é só uma coisa intelectualmente interessante. Só fazer uma parte aqui, o Machine é um dos apresentadores da Rádio Caruncho aqui. Ele falou se podia fazer uma fala aqui. Eu não sei como é que é aí, se podemos abrir, eu coloco em discussão aí no grupo. Imagina, ô Thiago, para, fala aí. Demorou. Boa noite, pessoal. Eu sou o Machine, eu sou um dos apresentadores do programa Tijolada aqui da Rádio Caruncho. E eu tô gostando muito, tô ouvindo aqui o papo de vocês, tô achando legal o desenvolvimento, mas vocês têm que entender que a Rádio Livre já tá no nome dela, Rádio Livre. Então ela não tem busca de concorrência, ela não tá em busca de patrocínio, ela não tá em busca de um público-alvo. A Rádio Livre, ela é para a gente expressar o que a gente quiser através do rádio, da web rádio, entendeu? De uma forma simples, não importa quantas pessoas vão ouvir, entendeu? O que importa é tu passar a tua mensagem, tu tocar as músicas que tu quer, tu falar o que tu quiser no rádio, e principalmente para quem quiser ouvir, entendeu? A gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa que é imposta pra gente, é goela abaixo, entendeu? A música é goela abaixo. Ninguém gosta de muita coisa, mas o cara tá escutando porque tá tocando no rádio, porque tá todo mundo ouvindo. A novela tem muita gente olhando, porque é o que tem para olhar, entendeu? E a proposta da Rádio Livre é o contrário disso. É tu fazer o que tu quiser, nem que seja para te ouvir. Quer fazer um programa para te ouvir, tu vai ali e faz, entendeu? E é isso aí, cara. Acho que vocês têm que evoluir um pouco nesse pensamento e não se preocupar em concorrência. Não se preocupar com porcaria nenhuma, entendeu? É rádio livre, é livre, tá livre. Faz o que quiser mesmo. Ah, vai virar bagunça? Não, não vai virar bagunça. É só fazer tudo organizadinho, dividir em horário e tudo, e acabou. Tá legal. E isso vai funcionar muito bem para quem quiser fazer uma confraternização, entendeu? Vai juntar pessoas, isso vai mobilizar pessoas, entendeu? Eu acho que essa muito mais é a iniciativa de uma rádio livre do que atingir certas pessoas, atingir certos meios, entendeu? E formar opiniões. Mais alguém quer falar aí? Sim. Eu. Lógico. Ô, Martina, eu entendi perfeitamente a sua argumentação. A minha única dúvida é a questão do gosto musical. Eu, por exemplo, eu não suporto sertanejo. Eu não conseguiria ouvir mais de duas músicas do sertanejo. Então, a minha preocupação, né, é justamente essa. Como que a gente pode fazer uma rádio que, de repente, a pessoa consiga permanecer ouvindo ela, né? Porque normalmente a pessoa vai ficar, sei lá, a pessoa que é viciada em rádio, trabalha escutando rádio. Será que a gente vai conseguir fazer com que ela escute durante o trabalho dela ou desenvolvendo outras tarefas aí a rádio ou não? É por isso que eu insisto que não É por isso que necessariamente eu precisa insisto ter que não uma necessariamente programação, precisa ter uma. uma programação em 24, não, um negócio martelando, não. A gente, de repente, até já teria conteúdo disperso que precisa ser organizado, de repente, organizar pessoas em cada canto, buscar, registrar, e o lance do ao vivo, ver a estrutura necessária e quem vai se responsabilizar, porque é ruim, né, cara? Às vezes tem um grupo, mas são peças que tem que estar conectadas e às vezes pode dar um guru ou não. Tem gente que se inibe, outros cola a placa, sei lá. E questão de programação, essa história de música, quem me garante que quando tu fizer o teu playlist não vai ter um feedback negativo, inclusive. Tu também não tem garantia disso. Então, mas é justamente a pesquisa, é justamente para isso, para a gente, de repente, tentar ver qual estilo assim, que o pessoal mais gosta dentro da nossa rede, para depois a gente pensar numa programação voltada para a nossa rede, para depois a gente pensar em ampliar nossos horizontes para outros lugares. É por esse ponto que eu estou partindo. As estratégias aí que a gente utiliza aqui, por exemplo, cada pessoa que vem aqui no nosso espaço físico, né? O diferencial aqui é que a gente tem um espaço físico para isso, né? Então, cada pessoa que vem aqui, a gente sempre convida. Ô, cara, não quer botar um pendrive aí, fazer a sua playlist e tal, sabe? Ela vai rolar na rádio de vez em quando. Então, a gente toca aqui desde Gogol Bordelo, metal, funk e o diabo, cara. E tem programa que é só Raul Seixas, tem programa que... Então, programa de música céltica e tal. Então, vai depender mais dos programas que são, digamos assim, os anzóis da programação, né? Que é onde as pessoas vão colar mesmo na programação da rádio para ouvir. A gente tem um programa sobre saúde aqui também, né? Que um médico aqui que vem aqui, dá umas dicas de saúde, rola uns punk rock. Não, biomédico é médico, né, Roger? E aí ele dá umas dicas de saúde, toca uns punk rock no meio e tal, e era isso. Então, pensar um pouco mais na programação falada, no conteúdo falado, e principalmente no conteúdo ao vivo, e o resto é playlist, cara. E aí, playlist é múltiplo, e eu acho que esse é o divertido da coisa. Se as pessoas têm uma restrição estilística, digamos assim, com a questão do sertanejo, beleza, vai tocar ali num horário X ou não, sei lá. Eu acho que a gente ficar, de repente, se restringindo mais assim, nesse aspecto, a gente está, de repente, evidenciando uma questão menor, digamos assim, do que realmente a própria luta do espectro sonoro, né? A gente entende que a música comercial, ela é nociva, né? Principalmente à cabeça das pessoas, e sem chegar aos ouvidos ainda, né? A gente entende que é possível, dentro de algum gênero específico, haver uma construção bacana também, né? Lá na pessoal de São Carlos, lá, da Rádio da Juventude, os caras têm um programa de moda de viola, roots, assim, e os caras ficam lendo o texto libertário em cima das modas de viola, sabe? Então, um pouco a gente tentar quebrar com isso de outras formas. E aí vai, sim, realmente a questão do conteúdo apresentado. Muito importante, né? Dar atenção para o que é criado. Claro, sobre influência de outras vertentes, mas, de repente, até uma banda que não tem um espaço para se apresentar, ou dentro da programação, a rádio é livre. E não é só a única rádio, tem milhares de rádios. E dentro da programação de uma rádio, pode haver um termômetro, né, com conteúdo parcialmente disponibilizado para download, dependendo da programação. Isso é que é legal, e ver o feedback, o teu termômetro, para saber se, de repente, quem está meio que incumbido de uma categoria ali, fazer uma programação semanal, um programa por semana, e ver o feedback, né, que é o mais importante. Aqui a gente funciona assim, por exemplo, segunda-feira, às 9 da noite, tem esse programa sobre saúde, que chama Clínica do Convés, 9 da noite. 10 da noite, o Tijolada, que é um programa de metal e heavy metal que tá rolando agora aí. Na terça-feira, 8 da noite, programa da bicicleta, que é o programa da coalizão ciclística, que juntaram todos os grupos de ciclistas, inclusive os divergentes, assim, e os caras vêm aqui na rádio, ligam o microfone para falar sobre as histórias das suas pedaladas e o que vão fazer naquela semana, e outros para dar dicas aí no trânsito, não sei o quê. Às 9 da noite tem um programa de cineclube, então dá aí a programação do cineclube, fala um pouco sobre algum diretor e toca trilhas de músicas de... Às 10 da noite tem o programa Toca Raul, que evidentemente só toca Raul Seixas. Na quarta-feira, 8 da noite, tem um programa só de punk, música punk e tal, chama Distorceria. Às 9 da noite tem o Afinando o Salto, que é um programa só de garotas, assim, com assunto feminino e feminista. E às 10 da noite tem o Contrabando, que é o programa aqui da casa, que a gente sempre tenta puxar um tema, assim, sobre transgênico, sobre direitos autorais, não sei o que, é sempre um tema um pouco mais cabeça, assim. É uma pedrada. Na quinta-feira, 9 da noite, tem um programa de música céltica, e era isso. Na sexta-feira a gente não faz programa porque a gente vai ver. E cada grupo desses que organiza os seus programas também ficam incumbidos da missão de divulgar e fazer com que as pessoas participem, né? Que não seja só aquele grupo mobilizado, mas que torne público, que faça com que as pessoas interajam. Isso é o mais importante. Com certeza, Rubem. A minha preocupação, novamente, é assim, é atingir a massa, né, cara? E eu me preocupo muito com a programação. Acho que se a gente conseguir definir pelo menos os horários dos programas, o que será transmitido, fica mais fácil da gente tentar fazer alguma programação que naquele determinado horário vai agradar X pessoas. Eu acho assim, fazer uma coisa meio que sem organização, não sei se seria mais... É isso que eu estou visualizando, assim, não sei se é mais ou menos isso. Eu acho que, pelo menos o que eu estou entendendo é isso. Mas eu acho que... Eu não sei, cara. Eu não acredito muito nesse sistema aí, não. Mas em momento algum a gente falou que não tem um planejamento, né? Tem uma grade de horários, a galera divide os programas aí pela grade de horários, e aí a formação do público, bom, aí é complicado mesmo, né, cara? Porque atingir a massa, primeiro a gente vai ter que ter uma definição... Ô, amiguinho, tá ligado o microfone aqui? A gente precisa definir o que massa é essa, né, cara? Porque senão daqui a pouco a gente tá fazendo rádio comercial aí, né, cara? Seguindo essa lógica do que as pessoas querem ouvir, então é melhor não fazer nada, né, cara? A gente ir lá pro YouTube e ouvir a Lady Gaga. Não é nesse sentido que eu quis dizer, né? Eu tô querendo dizer assim no sentido de sei lá, qual que vai ser o objetivo da rádio, né? Vai ser só oferecer um canal pra pessoa, de repente, transmitir uma música ou, de repente, trazer algum conteúdo que, de repente, possa transformar aquela pessoa que está já, né, com os olhos vedados aí, consiga, de repente, enxergar por outra perspectiva, consiga enxergar uma luz. Eu entendo que a gente deveria seguir nesse caminho para libertar as outras pessoas, né? Não sei se é mais ou menos a ideia de todo mundo. Sei lá. Nesse sentido, então, eu gostaria de propor um exercício aí para o grupo, né? Para a gente pensar, assim, que tipo de programa eu gostaria de ouvir e que tipo de programa eu poderia fazer. De repente, em poucas palavras, aí se ó, cada um puder falar, tiver afim também, né? Eu acho que poderia ser um exercício bacana para a gente já tirar uma febre nesse sentido. Faz o teu programa, Renan. Qual é que vai ser? Vamos curtir. Eu já tenho uma hora de música já selecionada. Eu não preciso nem falar. A música vai falar por mim. Rubem, eu não copiei o começo da tua mensagem, cara. Se tu puder repetir, por favor. do que eu falei agora? Positivo. De trás para frente, eu tenho uma hora de música que eu não precisaria falar, que as músicas falariam por mim. E para o René, eu tinha dito também a ideia, que, em cima do que tu disseste, eu já tinha dado um pouco no cara, dizendo, faz o teu programa. Tipo, formula se tu vai... não vai ter música, mas vai ter fundo musical, que é diferente, é uma cortina. E, de repente, programas que eu já escutei offline, que é o que tu baixa, tu copia para o teu dispositivo, ou escuta com fone de ouvido, no ônibus... E aí tem o bate-papo, comédia, vamos rir, vamos ler e-mails, que são pessoas que às vezes nem conhece, mas que estão ali junto com a gente, né? E começa com dezenas, aí o negócio começa a pegar forma, o pessoal começa a ter um pique, e aí o negócio pode já ir para o streaming, né? Semanalmente, assim como nas segundas a gente faz essa reunião. De repente o negócio já vai estar mais bem bolado, com a pauta bonitinha, a gente consegue ter o timing de fazer um programa de uma hora e o pessoal vai curtir e vai ter programas que, que esse programa é imperdível, aí está lá disponível para download. Tranquilo, eu acho que as ideias estão aí justamente para a gente discutir. Quem sabe um faz. Eu já fico pensando aqui, em vez de ficar... Nessa coisa mental que a gente faz, pegar e ir lá fazer na prática, né? Exercitar, brincar, postar e às vezes a vontade de pegar uma música de um cara e tentar botar alguma coisa em cima, trabalhar em cima, interagir, cara. Por onde é que começamos? Para fazer essa experiência prática. Então, Rafael, aqui a gente está com a questão do encerramento do espaço, né? Então, a gente ainda não fez uma reunião aqui de infraestrutura para ver como é que vai ser a destinação dos equipamentos, né? Mas, em princípio, a gente tem... dois notebooks, uma mesa de som e dois microfones aqui. E a gente vai fazer essa partilha, digamos assim, né? Provavelmente eu acho que a mesa de som vai voltar para o seu doador e tal. Não sei ainda o que vão fazer. Mas eu mandei e-mail lá para o pessoal da Rádio Tarrafa, que a Rádio Tarrafa é um coletivo de rádio livre lá de Floripa, que teve um problema que choveu lá, aquelas famosas chuvas aí de Santa Catarina, e alagou o espaço do coletivo e queimou o transmissor, queimou o computador, eles perderam tudo que eles tinham lá. Então, a minha proposição inicial, que eu mandei e-mail para eles, é perguntando como é que eles estão de infra lá, porque de repente poderia sobrar um desses equipamentos para eles, e se não, eu já coloquei no e-mail também que eu iria levar o equipamento para Araranguá, para de repente começar a puxar essa rádio livre aí, não tem transmissor, né? Mas transmissor se cria, e então já teria alguma coisa inicial, digamos assim. Não esquece que você tem que passar por aqui para deixar umas sementes de milho crioulas, hein? Antes de chegar em Florianópolis. E aproveita. É mais provável que eu vá fazer o contrário, né? É mais provável que eu vá fazer o contrário. Eu vá subir daqui para Floripa, largar a mudança lá e aí depois eu desço para passar um final de semana aí com a minha amiguinha. Beleza pura. Aí já traz esse equipamento aí também, não vai deixar ele perdido por aí. A gente cuida bem. Com certeza, o objetivo é esse, né? É disponibilizar esse equipamento aí para que a gente possa construir outras lutas, né? Já que aqui o espaço não formou, a gente tem outros computadores aqui, coisas do projeto de meta-reciclagem que eu pretendo levar tudo lá para aquele galpão. Show de bola. Eu criei ali no CreatePad objetivo. Acredito que se todo mundo colocar sua opinião de qual deve ser o objetivo da rádio, de repente a gente pode aí sentar, conversar a respeito do que cada um está pensando, né? Ali no porquê, o objetivo, o que queremos com a rádio. Aí coloca o nomezinho entre parênteses, do lado coloca o que acredita. Beleza. Vou colocar o link de novo do Ô, parênteses. Rafael, se puder me. Se puder me mandar o link pelo Face aí, Rafael, que eu tô no PA aqui, não tem como acompanhar. Ok, eu mando. Tô falando com o Vinícius Brás Rocha, e ele acabou de dizer que também tá a fim de participar desse projeto. Hoje ele não do rádio, quer participar bastante. Hoje ele não pôde estar presente, mas eu tô adicionando ele lá no Labs também, no gerenciador de projetos, para ele fazer parte do projeto. Salve, Edson. Tá conseguindo falar? O Rafa, o Edson comentou que ele está sem microfone, então ele vai falar com a gente por chat e ele quer conhecer os projetos, vai interagindo aos poucos e quer ver se encaixa em algum projeto aí mais para frente, no decorrer. Certo, Edson? Beleza, seja bem-vindo, Edson. Fica à vontade para escrever no chat, né? E Sinta-se em casa. Eu acho que eu conheço o Edson, se eu não me engano, o Edson é o criador e responsável por aquela rede de sustentabilidade, não é, Edson? Você é um cara do Do It Yourself, faz uma série de iniciativas em relação à coleta de água da chuva, uma série de engenharias, digamos assim, socioambientais, assim, que você faz, é isso? Eu não lembro se é sempre sustentável, é isso? Ah, para você poder clicar no chat, ali embaixo tem duas salas, tem agora.cc e do lado é Welcome Room. Tem que clicar em cima de Welcome Room para você poder ver o que está sendo discutido ali e para você poder escrever. Esse aí é o site, né, da sua rede. É um trabalho prático muito bacana, assim, muito bacana mesmo. Já naveguei nesse site, acho que, se não me falha a memória, ano passado. E tem uma lista de e-mails também. Coisa boa, Edson. Seja muito bem-vindo aí. Seu conhecimento prático aí, seu know-how, digamos, nesses assuntos é muito interessante, muito útil. Porque a gente tem um dos projetos que a gente tem, se chama Nuvem de Soluções, que é uma espécie de um banco de dados de tecnologias sociais, tecnologias de aprendizagem e tecnologias de cooperação. E assim, dentro desse projeto, o objetivo é criar tutoriais assim, bastante detalhados sobre uma série de iniciativas práticas, não só de construção física, assim, de materiais, ou de produção de energia, ou de coleta de água da chuva, compostagem, etc. Mas também de tecnologias sociais, como, por exemplo, como organizar um sistema de, sei lá, cuidado de crianças coletivo, por exemplo, numa vizinhança onde não tem uma creche, por exemplo, como fazer com que as mães possam dar ignição e se organizarem, ou mães ou pais, sei lá, digamos assim, os familiares, cuidarem de crianças quando eles não puderem estar por qualquer motivo, quer seja trabalho ou outro motivo. Então, isso é uma tecnologia social que muitas vezes tem que ter um tutorial, tem que ensinar como fazer. Né? Como fazer, sei lá, muitas vezes não tem coleta seletiva numa cidade, como você poder organizar com a tua vizinhança um sistema conjunto de compostagem, né, da vizinhança mesmo, que possa produzir um adubo que possa ser usado numa própria horta coletiva, no terreno baldio do bairro, no terreno de alguém, e depois fazer o compartilhamento desses alimentos, etc. Então, tudo isso são ideias que estão por aí, estão espalhadas, né, no inconsciente das pessoas e no consciente cada vez mais, e a gente quer acelerar esse processo de mudança e trazer essas ideias. Já que elas não aparecem na rede Bobo, né? William Bobo, ele não apresenta essas ideias, então a gente vai dar um jeito de fazer com que essas ideias que são libertadoras, elas possam chegar mais rapidamente nas pessoas que mais precisam delas. O Joel, que acho que não sei se ele está conseguindo escutar, é um outro cara assim que tem uma pegada do it yourself, assim, faça você mesmo, muito, muito bacana. O Joel trabalhou muito tempo lá em Porto Alegre com economia solidária e ele também, agora ele está com um projeto de criar um toca-discos, isso aí, isso mesmo, toca disco de vinil assim com lixo, né? E ele está bem avançado no projeto, ele conseguiu fazer o rotor lá que gira com um HD usado e caneta, aquelas canetas que se usa, que tem aquele refil dentro, aquilo ali usar como braço do porta-agulha. E é muito bacana, assim, o objetivo desse projeto dele depois é liberar de código aberto, né, esse toca-discos, assim, e facilitar com que pessoas carentes, ou sei lá, que tenham acesso a esse conhecimento, possam replicar através de oficinas com que pessoas possam tirar subsistência disso, né, produzindo esse material a partir do lixo. Né, é bem bacana, realmente. Eu acho que ele não está escutando agora. Ah, tá aí, ó. Beleza. Então, assim, tem uma riqueza na rede, assim, só que essa riqueza está fragmentada, ela está espalhada, assim como lá na lista do Sempre Sustentável a gente vê pessoas muito ricas, né, comentando, fazendo comentários, assim, mas a gente, nas nossas redes, muitas vezes não consegue fazer esse conhecimento e essa riqueza pessoal e humana convergir para ações em conjunto. Eu vejo na rede do decrescimento pessoas muito ricas, na própria rede de meta-reciclagem, dentro do movimento libertário, dentro dos movimentos de ocupação, sei lá. Você tem pessoas assim motivadas, pessoas às vezes determinadas a produzir mudanças, mas elas, a gente não consegue muitas vezes interagir na intensidade, na frequência, entrar numa mesma frequência para fazer trabalhos em conjunto. Então a gente está tentando também por essa ferramenta aqui começar a convergir essas ações. E deixa eu ver o que mais eu queria falar sobre esse mesmo assunto. Tecnologia, convergência, nuvem, eu vou pensar aqui, depois eu falo. Ah, eu ia falar da galera da permacultura também, do Gilberto Raulino lá em Blumenau, que faz jardinagem permacultural, digamos assim, né? A Rita lá em Blumenau também, que trabalha com educação libertária, educação ativa. O que eu ia falar, a Lilian acho que teve oportunidade essa semana de, fazendo a busca no perfil das pessoas da rede, não no perfil desse link que a Lilian passou para você, Edson, mas isso vale para todo mundo. Quem tiver algum dia um tempo, que seja 20 minutos mais ou menos, pegue lá na rede Bem Comum, comea.org/bemcomum, vai em comunidade, membros, e dê uma zapiada, assim, clique nos membros e tente conhecê-los pela descrição que eles têm ali. É impressionante, assim, o que a gente tem, né, de capital humano, assim, capital... Eu não gosto de falar capital, mas eu não sei qual é outra palavra, de riqueza humana mesmo, que está conectada, mas que não está interagindo. Então, um encontro que vai ser feito em São Paulo, que a Lilian está organizando, ele visa começar digamos assim, tecer, estreitar os laços mesmo, né, para que as pessoas possam trazer tudo isso que elas já vêm fazendo em várias redes, em vários movimentos, para mais essa tentativa de convergência, né, que a gente está tentando fazer aqui. Ô, Rafa, só aproveitando a deixa, eu achei belo, assim, quando eu comecei a pesquisar, caçar o pessoal de São Paulo para mandar mensagem, que, assim, uma coisa muito diferente da Colmeia é que não é um grupo formado por aquele grupinho universitário, que é uma coisa mais padrão, né, que eu tenho, pelo menos por aqui, eu tenho percebido que é uma coisa mais padrão de grupos anarquistas, de grupos libertários, enfim... a Colmeia, em especial, é um grupo formado por pessoas extremamente maduras, por pessoas com profissões, assim, surpreendentes, sabe? De, tipo, você como médico, e engenheiros e arquitetos. Eu achei muito bacana. A bagagem que traz é muito diferente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Por isso que acaba sendo difícil fazer esse encontro, né? Porque essas diferenças de funções, de essa maturidade, faz com que todos tenham múltiplo. É, nada contra universitários, mas faz com que todos tenham uma agenda muito lotada, né? Todo mundo tem uma dificuldade muito grande de se deslocar do trabalho, de, sei lá, arrumar um lugar na agenda. Mas é um grupo muito bacana, muito maduro mesmo. Enfim. Mas eu entendi o que a Lilian quis dizer, assim, são realmente pessoas que têm muito o que colaborar, mas a gente habemos de convir que todos nós somos muito ocupados, cada um tem os seus projetos, as suas já iniciativas, então dedicar essas 2 horas na segunda-feira já é um esforço assim bem grande, né, de estar aqui participando. Hoje eu estou bem feliz com o resultado dessa conversa, a participação durante essas 2 horas e 2 horas estão fechando agora de conversa, né, a gente começou às 9h20, se produziu bastante coisa, e eu estou com uma sensação de que segunda-feira que vem a gente vai ter várias pessoas novas, porque enquanto a gente estava aqui conversando, estava escutando vocês no tempo que eu não fiquei falando, eu conversei com algumas pessoas lá no Face, eu acho que será. Espero que não seja só eu que faça isso, mas eu consigo, de fato, prestar bastante atenção no que estão falando aqui e consigo fazer uma segunda coisa. Mas então a gente faz muitas coisas, a gente tem pouco tempo. Mas se a gente conseguir dedicar que sejam 2 ou 4 horas semanais para esse projeto em conjunto, a gente já vai estar fazendo muita coisa. Assim, o Celso é uma pessoa que sabe fazer melhor do que ninguém que eu conheço essa integração de redes. Ele é, como dizem na permacultura, um conector de mundos. É uma outra pessoa que não está aqui hoje, mas que sabe fazer isso muito bem, é o Vinícius Braz Rocha também. São pessoas que têm ligações e participam de numerosas redes de todos os tipos. E eles conseguem visualizar de uma forma muito específica, chega a ser quase mágico, assim, o que a gente tem de interesse. É muito difícil o Celso, por exemplo, me chamar para uma conversa na qual eu não esteja interessado. Então o Celso, em 2, 3 vezes que a gente se encontrou pessoalmente, mais as vezes que a gente interagiu, ele sabe exatamente o que eu estou interessado e sempre tem um assunto afim, ele coloca meu nomezinho lá e eu tô grudado na conversa também. Nem sempre eu consigo responder, mas aquilo gera uma ignição e ele me mantém sempre presente. Isso é uma coisa, é uma riqueza que o Celso tem, em primeiro lugar, o Vinícius também tem muito bem, e é uma capacidade, não sei se foi inata ou se foi desenvolvida, e assim, sei lá, com o tempo a gente vai conhecendo uns nos outros quais são as nossas habilidades, as nossas capacidades, e como um pode ajudar o outro, e também quais são não só as habilidades e as capacidades, mas também quais são as nossas necessidades, né? E também, por que não? Eu acho muito importante quais são os nossos desejos, né? Porque faz parte dos pensadores e dos pensamentos libertários não só o conhecimento, mas também a realização dos desejos, né? A gente não está aqui só para sobreviver, a gente está aqui para viver e a gente quer não só que nós, mas as pessoas à nossa volta tenham bem-estar, qualidade de vida e sejam felizes. E a gente acredita na capacidade, acho que todos nós aqui acreditamos, alguns mais, alguns menos, na capacidade humana de realizar esse sonho coletivo, digamos assim. Deixa eu fazer uma pergunta para o Edson, enquanto a gente pensa em algumas proposições práticas para essa semana. Edson, será que... eu estava falando com um amigo, o Christian Mena, lá de Florianópolis, e ele estava falando que hoje eu estava com vontade de estar na beira da praia, ouvindo o barulho do mar, e com aquelas lanternas solares lá para poder, sei lá, ter o computador e ter alguma luz, ou estar lendo um livro, alguma coisa assim. Aí eu pensei assim, eu vi o pessoal do PETSA, acho que é PETSA que se fala, lá da Amazônia, uma galera que pega energia a partir da energia do rio e eles iluminam uma casa, duas, três, quatro lâmpadas, eu acho, que eles conseguem iluminar só com a correnteza do rio, colocam aquele barco com aquele negócio que gira, né, mecânico, como os antigos barcos a vapor, né? Acho que é vapor, não sei, aquela roda de madeira que gira, e eles atrelaram um sistema que gera energia a partir da como se fosse energia eólica, só que com energia do rio. E aí eu pergunto para o Edson, mas pergunto para quem mais possa ter conhecimento. Hoje rolou, né? Vocês viram que no Ceará foi implantada a primeira usina de energia das marés. Será que teria como fazer um mini gerador de marés? Alguma coisa assim que o Christian lá pudesse lançar, lá em Florianópolis, ou eu aqui no Morro dos Conventos, lançar a uns, sei lá, 30 metros para dentro do mar, ou 50 metros, e que aquilo ali gerasse, e aí com um fio, claro, conectado até a beira da praia, que gerasse uma energia pequena para manter uma lâmpada ligada? Será que existiria a possibilidade de a gente fazer esse tipo de protótipo? Para geração de microgeração de energia elétrica a partir da energia das marés? Postei o primeiro link, é um vídeo do TEDx do Pizza, que é a pronúncia desse nome que citou antes, que é o apelido desse carinha aí, meio índio, meio japonês, e eu acho que o cara é de São Paulo. E depois eu acho que o segundo vídeo é na prática, usando bambu, tudo que é possível. Tem vários projetos e o desse da correnteza da água é bem interessante, né? Festa da galera com a luz gerada naturalmente, sem que um poste leve até eles, cobrando por isso. Beleza, o gerador do rio eu vi eles fazerem, eu vi o vídeo lá do Pizza, o Petsa, não sei como é que se pronuncia, acho que eu vou ver os dois vídeos que o Rubem colocou. Tem o site deles também, tem uma série de projetos, né? Mas em relação à questão da energia das marés para mar mesmo, né? Porque mar não tem a corrente contínua, né? É um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se para isso a gente teria como conseguir algum projeto, que para Rio eu já vi e o pessoal explica lá como fazer, né, desse Pizza. E a gente até pode absorver isso para quando a gente for falar dentro da nuvem de soluções da questão da energia, né? Mas esse outro eu ainda não vi. Se alguém souber de algum projeto sobre esse assunto, eu tenho interesse de colecionar esse conhecimento. Os portugueses eu acho que já estão usando, mas é enorme, né? O negócio seria junto com poderes, assim, mas aí não seria livre, né? Não, sim, não. No Ceará já tem, Rubem, já tem uma usina, mas eu estou pensando algo feito em casa mesmo, porque é uma coisa mecânica, basicamente, conectado a um outro sistema elétrico básico, assim, não tem... eu não sei se algum... Eu vou até verificar agora, já que eu já coloquei a dúvida, eu vou verificar com o pessoal do Instituto Federal aqui, que eles têm curso de eletromecânica, e o pessoal da USC mesmo tem curso de engenharia de energia... Talvez eles possam me ilustrar ou me passar alguns artigos sobre isso e a gente possa, né, tá disponibilizando esse conteúdo aí para quem tem essa veia prática aí de repente até numa das vindas aí do Thiago aqui para cá a gente consiga fazer isso. Bom, o horário normal que a gente termina a parte gravada da reunião, isso não é uma regra, não tem regra, mas seria cerca de 11h30. Então, eu vou me permitir fazer um resumo do que a gente falou até agora, em 2 minutos, e depois a gente parte para a parte assim, de assuntos diversos e a parte não gravada, a parte livre, então. Bom, a gente começou falando do primeiro encontro da Comer em São Paulo, que a Lilian, que pediu licença, acabou de sair agora, que amanhã de manhã ela trabalha cedo, acho que numa creche, né? Primeiro encontro da Comer em São Paulo, que vai acontecer em 2 datas, então, a princípio, na quinta-feira da próxima... Não, é, quinta-feira da próxima semana e depois no sábado, dia 3. Vão ter dois encontros, para quem não puder ir num horário, que possa no outro. Então, falamos um pouco da dinâmica, como isso aconteceu e quais as motivações. O segundo item, a gente falou da participação da Colmeia lá no Fórum Mundial do Capital Social, em Gotemburgo, agora em dezembro. Então, o segmento que eu vou dar nisso é iniciar um PiratePad que vai ser compartilhado e quem quiser dar pitaco e ajudar na preparação dessa apresentação, vai ser bem interessante, todos os nomes vão estar presentes e todas as fotos também de quem estiver participando vai estar presente lá. É muito importante, de repente, mostrar que isso foi feito coletivamente, não foi feito só individual. Já é uma espécie, eu imagino, de inovação para um evento desse porte. Depois, em terceiro lugar, a gente falou do Colmeia Labs, que é uma iniciativa recente que acabou sendo meio incidental a partir do achado do René, dessa ferramenta chamada TeamLab, e durante a semana a gente setou no endereço labs.colmeia.org esse gerenciador de projetos bem simples, melhor aparentemente do que o Open Atrium e outras ferramentas que a gente vinha utilizando, que a gente vai usar como protótipo no projeto da Rádio Livre, e se a gente vê que ele é útil e nos servir, talvez nós vamos oferecê-lo como ferramenta para os outros projetos da rede. Sempre lembrando que os projetos eles são direcionados ou gerenciados ou organizados de acordo com as pessoas que estão fazendo eles. Não é obrigatório que use essa ou aquela ferramenta. Cada grupo de pessoas pode utilizar aquelas que melhor lhe aprouverem. Então aí a gente tem essa novidade do Colmeia Labs. E o quarto item que foi o que ocupou a maior parte do tempo, mais de uma hora, foi a criação da Rádio Livre, tanto online quanto FM da Colmeia. Então gerou bastante polêmica, vários assuntos, playlist, devemos ter ou não pesquisa, qual o limite da liberdade, quais são os parâmetros básicos da rede. Isso não chegamos a uma conclusão hoje e se vai continuar no assunto, provavelmente na próxima semana, se estabeleçam alguns, se escrevam alguns questionamentos que ficaram hoje, se coloquem para a gente debater, talvez durante a semana ou na próxima segunda-feira. Então é isso. Alguém gostaria de acrescentar algo mais sobre hoje? Lembrando que também podem compartilhar links ali embaixo no chat. A gente colocou uma série de links ali, a gente sente falta de algum secretário, né, ou de uma secretária, de alguém que faça o resumo do que acontece, mas ninguém ainda se ofereceu, e é realmente um cargo pesado e difícil, porque precisa de habilidade e também de capacidade de síntese. A minha dúvida é só como que a gente pode seguir adiante aí, não sei como que vamos continuar essa conversa da rádio aí, meu. Não sei se alguém tem um posicionamento. Eu fico meio de mãos atadas aqui, meu. Renê, eu penso assim, ó. Eu vi o trabalho hercúleo que você fez em relação à criação do formulário para conhecer o público, né, da rádio. Eu acho que isso não pode ser colocado fora. Apesar de eu não saber direito o que fazer com essas informações, eu acho que a gente, do meu ponto de vista, assim, eu acho que a gente deveria continuar com essa ideia. Eu também não sei exatamente como que se vai usar essa informação, mas foi um trabalho tão bonito e tão bacana que você fez, de verdade ali, que eu acho que de alguma forma a gente tem que usar. A gente tem que soltar essa pesquisa, como você mesmo falou, terminar ela primeiro, ver bem as perguntas que a gente quer fazer, e mesmo como se fosse uma pesquisa assim, tá, o que que será que está faltando hoje? Já tem tanta rádio aí online, tanta... então assim, incluir o discurso que a gente ouviu lá dos meninos lá da Rádio Caruncho, lá de Cachoeira do Sul, que eu acho que é muito importante ver essa experiência prática deles. Mas ao mesmo tempo, mesmo que a gente não utilize esses dados, eles vão nos dar alguns insights, assim, eles vão nos fazer pensar. E acho que é esse o objetivo, assim, né? Nem que a gente não use de forma tão específica assim para direcionar o conteúdo, mas que ele vai nos colocar alguns limites assim, limites ou alguns parâmetros assim pelos quais a gente pode nos guiar. Então acho que isso a gente deve concluir e soltar essa pesquisa. Não precisa identificar para que tipo de rádio vai ser. Façamos uma pesquisa de mercado, digamos assim. E veremos o que sai daí. E a outra coisa é o Thiago, ele já se dispôs, né, a quando vir aqui para a cidade fazer uma espécie de uma oficina e um curso para passar conhecimento para a galera daqui. Então a gente vai estar recebendo ele quando ele conseguir se organizar para descer para Araranguá. Vamos recebê-lo com muito carinho, com hospedagem solidária e com boa comida e o vinho nem tão bom assim, mas vai ter também, e cerveja, né? Que afinal de contas ele é, todo mundo é mortal e tem que também viver e aproveitar a vida. E além disso, eu não sei exatamente que data, Thiago, acho que também não tem certeza ainda de quando que ele vai poder fazer isso, como ele mesmo falou, depois da mudança. E ainda o que mais a gente pode fazer é passar a testar e usar. Tanto agora eu, você, René, o Rubem, o Thiago e o Vinícius, que estamos mais envolvidos no projeto da rádio, e quem mais desejar, obviamente, a ferramenta lá do Comea Labs, e usar ela como centro de referência e seguir as discussões por ali. E sempre que tiver algo para decisão coletiva, a gente está passando para as outras instâncias de comunicação da rede. Acho que o que pode ser feito agora, se alguém quiser tomar a frente, tem um tutorial, posso passar o link aqui de como fazer a rádio web. Se alguém quiser testar, a gente pode começar a testar o funcionamento dela. Enquanto isso, a gente vai dando sequência no planejamento, né? Já vai adiantando os dois lados já. Ah, eu queria falar só mais uma coisa que meio passou meio em branco, porque na hora eu não sei, eu fui falar de outra coisa, mas uma coisa que o Thiago, eu tô falando Thiago, mas é o Vertov, tá? Que o Vertov, Thiago, falou que eu achei muito importante e eu gostaria de que a gente durante a semana refletisse, ou mesmo agora, que essa questão de não desta rádio talvez não ser uma rádio da colmeia, mas ser uma rádio de vários movimentos, uma rádio que represente essa sensação ou esse momento que a gente está vivendo, né? Esse agora, digamos assim. E aí não estou falando aqui do agora, né? Mas estou falando desse Zeitgeist, né? Desse espírito do tempo que nós todos estamos vivenciando no em 2012 e além. E que a gente está captando de uma forma nossa, singular, que é através de um viés de menos competição e mais cooperação, de menos individualismo, mais apoio mútuo, de menos, digamos assim, opressão e mais, solidariedade, e aí por diante. E essa pegada, digamos assim, mais, digamos assim, de restrição e escassez, para uma pegada mais de abundância, de liberdade, que é o que a gente está tentando propagar. Então, para mim, pegou bem, digamos assim, essa proposta do Thiago, E eu achei bem, bem interessante, assim, a gente talvez seguir nesse caminho, mas eu gostaria de ouvir o que vocês pensam. Vou falar pelo Joel aqui, que está sem microfone. Tem várias coisas que o Joel falou aqui. Vou começar ali de cima. Vou falar primeiro sobre a questão do... Não, vou começar falando aqui da rádio, né? O Joel fala assim: acho que é isso mesmo. It's right, caps lock. Opa, ah, tá. Ele acha também, então, se eu entendi, que a gente deveria fazer algo não tão focado na colmeia, mas uma coisa mais ampla que recebesse já no nome, na escolha do nome, talvez, e na postura, essa convergência de vários movimentos sociais, com o qual eu concordei, e o Joel a princípio também. O René está falando que a ideia dele continua da mesma forma, que deve ter uma programação pré-estabelecida, focada no conhecimento e na transmissão de energia boa. E aí o Joel fala assim: ser um veículo de ideias. Acredito que a gente possa juntar o melhor dos dois mundos, assim, ter alguma sessão de programação estabelecida e uma série de programas que deem liberdade, assim, para vários grupos, vários movimentos, várias redes ocuparem esse espaço, e a gente vai ter o nosso espaço dentro dessa rádio também. Nosso, eu digo assim, do que a gente está produzindo aqui, do que a gente está fazendo, dessa interconexão entre movimentos, que eu acho que é bem mais interessante do que fazer uma programação inteira só nossa, assim, porque isso é uma responsabilidade gigante, assim. Tem muita coisa legal acontecendo fora do nosso mundinho, acho que muito mais fora do que a gente está conseguindo fazer agora, que é muito pouco, e a gente trazer esses grupos, esses movimentos, redes e coletivos para essa rádio ia ser um ganho não só de conteúdo, de conhecimento, tá aprendendo com outras pessoas, mas também estratégico, de estar se aproximando dessas redes, desses movimentos, de estar nos apresentando a elas, né? E a gente seria um co-gestor dessa rádio, né? Acho que seria uma coisa muito boa, positiva. É só para deixar claro aqui, Rafael e o grupo, que de forma alguma a prática de rádio livre que a gente exerce aqui não deixa de ser, não é uma coisa desorganizada, assim, sei lá. Não, cara, a programação é pré-estabelecida, os programas têm horários e têm apresentadores definidos, né? A questão é que o que eles fazem nesses horários e na sua programação, aí cada um vai puxar aí os seus conceitos, né? Então, me pareceu um pouco pré-concebida, assim, essa imagem de que acredito que deve ter programação estabelecida. Me soou como uma crítica aqui, eu discordo totalmente, assim, né? Então, só para deixar claro, assim, né, que a gente também está nessa pegada aí de transformação do mundo, né? Desse mundo caótico aí, essa máquina fumegante de opressão que a gente vive todos os dias, né? E é importante, sim, a gente trabalhar pelo bem comum, né? Por isso que a rádio aqui é um exercício comunitário, um exercício popular, livre, e baseado nessa promoção de ideias, né? Senão não teria razão de ser, né? Seria um, sei lá, aí é um pouco, talvez, aí de até mesmo uma pré-concepção aí de gênero, assim, né? De estilo, talvez não agradou ao amigo aí, o René, o fato da gente tocar heavy metal aqui, mas toca outras coisas legais também e tal, né? Então é importante, assim, rever um pouco isso. E de toda forma, a gente está aqui à disposição para poder contribuir com o processo, que ele seja um processo de aproximação de pessoas, na valorização de boas iniciativas e, principalmente, né, da apropriação e empoderamento das pessoas, dos grupos, dos coletivos, redes e comunidades, né? Então, para que a gente possa formar cada um dentro das suas iniciativas, cada um dentro das suas práticas, a gente possa transformar esse mundo caótico, dessa máquina fumegante aí que a gente vive hoje, em algo que possa valer a pena a gente poder estender os braços aí e fazer alguma coisa. Bem... justamente isso aí, a única coisa que eu tô batendo na mesma tecla, assim, pra gente, de repente, planejar de uma forma que, assim, tente agradar ao máximo de pessoas, entendeu? Essa é a minha preocupação. É lógico que a gente não vai conseguir, né? Então, tentar, de repente, em vez de fazer uma programação, a pessoa fazer um programa aí de uma hora... De repente, fazer um playlist de 10 minutos, acho que, acredito que fique mais fácil tentar bolar estratégias para dar uma diversificada, assim, né? Essa é a minha preocupação, assim. Mas vamos se falando aí, eu vou continuar, então, com a minha pesquisa, como tenho feito. Vou tentar também disseminar essa pesquisa para outros grupos, né, parecidos com o nosso. E a gente vê que, através dos resultados dessa pesquisa, a gente tenta tirar alguma informação ali em conjunto de que lado que a gente tem que pender, né? Eu gostaria só de falar mais uma coisa. Eu acho que, assim, como a gente tá passando o planejamento e desenvolvimento dessa rádio para um espaço que ele é fechado, né, que é um espaço de um gerenciador de projetos, a gente tem que ter uma boa comunicação com o externo, né? Com o mundo externo, digamos assim, que são as outras pessoas que não vão estar, por questão de tempo e prioridade, que estão focadas em outros projetos, mas que daqui a pouco vão querer opinar, mas não vão poder participar mais ativamente, ter uma espécie de caixa de sugestões permanente e tá atualizando, digamos assim, as deliberações que forem feitas. Então, acho que essa caixa de sugestões poderia ser aquela página do PiratePad. Será que é isso? Eu acredito que uma página mesmo, um site de uma página só, né, de repente poderia suprir essa necessidade aí. Ficaria até mais fácil. Não, mas eu digo para as pessoas poderem, as pessoas comentariam então? Ou como que seria? Porque isso é dinâmico, né? As decisões vão sendo tomadas, os conteúdos vão sendo colocados, a programação vai sendo sugerida. E aí as pessoas podem interagir com isso, como é que funcionaria? Acredito que poderia ser pelo PiratePad, a questão do planejamento, você diz, né? Isso, planejamento e também caixa de sugestões, né? Poderia ser ali, pelos comentários ou pela própria página. Acho que aquele link tá bom. A gente poderia, de repente, embaixo de cada item que tiver dúvida ou que quiser sugerir dentro ali do próprio PiratePad, pode ficar bem à vontade e colocar, de repente, entre parênteses, comentário, ou mesmo escrever da forma que achar melhor. E daí, depois, a gente faz uma leitura, uma avaliação de toda a informação que tiver ali, porque ali, justamente, é para como se fosse um brainstorming. Ok. Então tá, acho que chegamos a um ponto bom, então. Então, seguimos debatendo ali, usamos o PiratePad como forma sempre aberta, digamos assim, para discussão. Não que o gerenciador de projetos seja fechado, visto que qualquer pessoa pode solicitar acesso a qualquer momento, mas ele é uma forma, digamos, mais estruturada de se comunicar e mais fácil de registrar o conteúdo, por isso que a gente está escolhendo como forma piloto utilizar esse gerenciador para esse projeto da questão da rádio. Então, eu estou encerrando a gravação agora, são 23 horas e 46 do dia 15 de outubro. É isso aí, muito obrigado a todos que vieram hoje e participaram.